Você está em São Borja, a terra dos presidentes. Aqui tem Rádio Cultura M 1260, a rádio da cidade. A partir de agora, sua tarde tem mais informação e conteúdo. Entrevistas, esporte, polícia, comentários e opinião. É hora de ficar por dentro do que realmente importa. Ligue o rádio e fique conectado. Está no ar, a Tarde é Notícia. Apresentação Lutero do Carmo. Significa que ela tem uma sensação de que ela necessita daquilo para poder fazer algo. Uma pessoa apegada, ela se apega a alguém porque ela quer proteção. Ela quer que alguém tome conta dela. E uma pessoa apegada ao passado, ela tem a ilusão de que ela não pode gerir a sua vida. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente. Então vamos lá. Se uma pessoa fica muito presa ao passado, e aí é apego, né? Ela certamente tem uma ponta de depressão. Ou tem uma personalidade com características depressivas ou distímicas. Por quê? Saudade é bom, é uma maravilha. Eu costumo definir saudade como algo... você tem saudade daquilo que foi bom. Então, assim, querendo ou não, se você tem saudade, aquilo valeu a pena. E se valeu a pena, você teve uma vivência boa. E quando eu lembro disso, eu estou celebrando aquele momento que eu vivi. Mas não querendo que volte, só tipo assim, que bom que eu vivi aquilo. Sou grata por aquele momento. Saudade é isso. Agora, apego é quando eu não me conformo que eu vivi aquilo e aquilo acabou. Eu quero eternizar aquilo. Então, eu fico o tempo todo voltando para o passado e criando aquele raciocínio. Ah, se não tivesse acontecido aquilo, eu estaria assim. Se não tivesse meu pai morrido, eu hoje seria outra pessoa. É muito ruim quando a pessoa tem apego ao passado, porque apego significa que ela tem uma sensação de que ela necessita daquilo para poder fazer algo. Uma pessoa apegada, ela se apega a alguém porque ela quer proteção. Ela quer que alguém tome conta dela. E uma pessoa apegada ao passado, ela tem a ilusão de que ela não pode gerir a sua vida com as coisas que ela perdeu. Então, ela não vive o presente. Então, ela não deixa a vida dela evoluir. Ela está lá atrás e lamentando o que ela perdeu. Ou então, ela está projetando um futuro que ainda não existe e ficando com medo e ansiedade do que vai ser uma vez que ela não tem mais os fatores de apego que ela tinha. Então, uma pessoa que vai passando a vida, os anos voam para essa pessoa, porque ela não vive. Ela está o tempo todo no futuro, temendo o futuro, ou ela está o tempo todo no passado, lamentando o passado. E queira você ou não, o único tempo que existe é aqui e agora. Não existe outra coisa. Então, quando você se recusa a viver o momento aqui e agora e aprender com ele, você ou vai deprimir ou você vai entrar em ansiedade absoluta porque você está projetando um futuro que você não sabe nem que vai ocorrer. Isso é uma coisa que o ser humano tende a fazer, porque o ser humano tem novamente a ilusão de que ele controla as coisas. Né? Então, a pessoa, quando está vivendo um momento bom, ela já fica, em geral, uma pessoa ansiosa, tipo assim, ai, isso vai acabar, Ai, eu tô de férias, mas já tá sofrendo porque faltam dois dias. Isso é um horror, porque ela deixa de curtir, ela deixa de viver o que de fato ela tem. E nós não temos o controle de tudo e nunca teremos. Talvez isso seja a nossa condição mais certa de que as coisas estão o tempo todo em movimento. E a gente tem que aprender nesse movimento. É como andar de bicicleta. Eu, quando estou andando de bicicleta, eu não posso ficar pensando que eu estou andando de bicicleta. Eu simplesmente pedalo e vou, né? E curto aquele vento. Eu não, se eu parar para pensar, tipo assim, e se eu não conseguir fazer o movimento? Eu caí. Não tem jeito. Então, assim, essa coisa da saudade, ela é maravilhosa, mas as pessoas confundem saudade com um apego. Saudade é maravilhoso. E nós temos que viver o presente de uma tal maneira que eu possa depois falar assim, esse momento que eu estou vivendo aqui e agora, né, eu vou ter saudade dele. Isso é bom. Se eu conseguir botar no meu dia a dia uma sensação de que eu estou construindo lembranças das quais eu vou adorar lembrar, aí a gente está vivendo certo. Agora, viver no medo do que vai ser ou viver no passado do que eu já não tenho é com certeza fazer um pacto com a infelicidade. Não vai dar certo. Minutos, 14 horas e 8 minutos. Tarde de quarta-feira, hoje é dia 14 de janeiro de 2026. Estamos chegando, está no ar pela Rádio Cultura de São Borja, o programa A Tarde é Notícia. 14 de janeiro de 2026, Terra dos Presidentes. Dos Sete Povos, a primeira redução, 33 graus de temperatura nesse momento. No centro da cidade, na rua Riachuelo, de onde transmitimos. Diante de um início de semana, hoje, cumprindo a primeira metade de dias úteis e... Por enquanto, o processo não muda em relação ao clima, não muda do que tivemos a partir do final de domingo. O tempo abriu, o tempo é estável e as temperaturas estão em elevação. Aliás, segundo a meteorologia, amanhã estaremos diante de um dos mais quentes dias deste verão 2026, é isso? É, pelo menos é o que estão dizendo os profissionais da meteorologia da Metsul. Amanhã, quinta-feira. Nesta quarta-feira, o sol predomina e faz calor intenso em toda a fronteira com a Argentina. A temperatura varia de 21 a 35 graus em São Borja, o calor é forte e a chuva não vem. Quinta-feira será o dia mais escaldante desta semana, com mínima de 24 graus e a máxima pode chegar aos 38 na região. Lembrando que essa temperatura prevista é na sombra. Exposto diretamente ao sol, a temperatura é ainda mais alta e muita atenção para os índices de radiação ultravioleta que podem atingir patamares extremos. Portanto, é fundamental o uso de filtro solar. Sexta-feira tem alerta. Os temporais retornam pelo norte da Argentina. Há previsão de pancadas de chuva muito irregular, mal distribuídas, mas que pontualmente podem levar volumes elevados entre 30 e 50 milímetros, com risco de raios, rajadas de vento e até alguma situação de granizo. A temperatura varia menos em razão da instabilidade, com 26 a 30 graus. O sábado também tem muitas nuvens e a temperatura varia de 22 a 30 graus, com chance de chuva isolada e passageira. Já o domingo volta a ter o domínio do ar seco, que vai persistir em praticamente toda a próxima semana. E é claro, na manutenção do ar seco, a temperatura volta a subir. Da Metsu Meteorologia, Stael Cias. A largada do programa As Informações do Tempo com a Metsul Meteorologia. Não quer saber que o rádio está na 1260, aí mesmo, aí que eu te dizia, aí até as 13h30 da tarde nós vamos com na primeira hora do programa agora as principais informações desse dia e depois das 3 às 13h30 o especial momentos do concurso do carnaval, memórias do concurso do carnaval 2026. Concurso de músicas para o Carnaval Aparício da Silva Rio, que acontece nos dias 22, 23 e 24 agora de janeiro no Cais do Porto. Programa de um oferecimento de Mercado Frango Nosso. Mercado Frango Nosso, Serafim Vargas. Com a 20 de setembro. Tática Fishing, atenção, faltam a partir de hoje 15 dias para a abertura da temporada de pesca. Tática Fishing está te esperando, está te aguardando com todas as novidades e lançamentos de tralhas para uma excelente temporada, uma temporada boa, tranquila, cheia de bons resultados também e cheia de ataques aí dos principais peixes, né, que temos aqui na região da bacia do Rio Uruguai. Finalizando agora a Piracema e aí estarão liberados, né, os pescadores. Aqui em Engenharia. A Hack Engenharia tem excelentes opções em apartamentos. Aqueles que já estão concluídos, apartamentos à venda aqui no centro da cidade, no Dom Pepo, alto padrão, aqui na Riachuelo. Tem apartamento no Recanto da Borges, um prédio novo, recém-inaugurado. Então tem aqueles investidores que já estão com os apartamentos, claro, com a chave na mão, tudo ok, só se mudar lá para o Recanto da Borges. E quem está pensando em um outro sistema, financiamento, como é que funciona? Tem algum prédio da Hack Engenharia que possa receber o financiamento através da Caixa Federal na planta? Sim, tem o Mediterrâneo. Mediterrâneo é o que está sendo comercializado agora na planta com financiamento, inclusive nesse programa Minha Casa Minha Vida. Hack Engenharia, em 3 anos, menos de 3 anos, você já vai estar morando no seu apartamento próprio. E só aí começa a pagar as parcelas do financiamento, antes não. Trilegal, tchê, só para o estado do Rio Grande do Sul, só para o interior do estado gaúcho. 9h, sorteio. De domingo, sempre. Good Vibes, restaurante e pizzaria. Não esqueça aí, à noite, hoje, quarta-feira, é aquele dia de dar uma pausa, quem sabe, né? Para amanhã, a partir de amanhã, cumprir a segunda parte e etapa da semana. Então, uma boa pizza, que tal uma pizza do Good Vibes, hein? Você já experimentou? Já provou? Já comprovou o que nós estamos anunciando aqui? Então, não perca essa oportunidade. Você vai provar ou vai saborear a melhor pizza da cidade. No forno a lenha, massa produzida com uma fórmula que coloca entre aquelas que raramente você encontra, né? Uma massa onde o sabor é inconfundível, é leve. E claro que casa muito bem com os mais de 40 sabores das pizzas Good Vibes. Entre outras opções, entre petiscos, outros pratos à la carte, todas as noites. Meio-dia é para você saborear o buffet livre, R$34,90, e comida caseira e ambiente maravilhoso, junto ao Binotel, aberto a toda a comunidade. Sempre o restaurante está com um bom número, né, de clientes ali na Bracinha da Lagoa. Duas horas e dezesseis minutos aqui, a Rádio Cultura e o programa A Tarde é Notícia. Nós temos algumas alterações que estão ocorrendo ainda com relação à troca da gestão do consórcio, né, que administra o Centro Unificado de Fronteiras. E esse processo de mudança, ele está causando algumas pendências que a gente precisa saber como ficará esses assuntos, né? Então, tem a informação já. Por exemplo, a Mercovia disponibilizava ali, junto ao Centro Unificado de Fronteiras, o serviço de atendimento à saúde, enfim, porque é uma área que é de uma concessionária, desde lá da Ruta até o Trevinho ali da Leonel Brizola. Então, as ambulâncias, a equipe médica, ali junto, né, ao sistema de imigração, e esse serviço foi pausado. Não existe hoje esse atendimento. E também há uma outra questão que precisa também ser resolvida, é quanto ao transporte público, esse vicinal, o ônibus que faz esse transporte com idas e vindas 10 vezes ao dia, se não estou enganado, era o aproveitamento, essa linha que era cumprida pela empresa Rio Uruguai, empresa argentina, então, com horários fixos e diários para levar. Tem a questão dos estudantes, né, que frequentam faculdades argentinas, e tem a questão das pessoas também, nem todos vêm ao Brasil fazer compras de carro, e sim alguns de ônibus, e assim é, sempre foi. Tanto daqui, das compras aqui para em São Borja, quanto brasileiros que vão comprar na Argentina também. Então é uma lacuna que precisa ser preenchida nos próximos dias, o quanto antes, pelo menos é o que a gente imagina possa acontecer. Vai ser interrompido definitivamente, e sim, certamente, questão contratual que precisa ser ajustada de um jeito ou outro, mas por enquanto o serviço está interrompido. Então, para quem perguntou e questionou aqui por que o ônibus não está fazendo essa linha internacional, esta é a resposta. Não está fazendo porque não há no contrato que foi assinado agora pela nova concessionária de que exista esse transporte vicinal aqui de coletivo. E o secretário da Segurança, o Martim Ferlauto, do Centro Unificado de Fronteira, CUF, da Ponte Internacional, buscou esclarecimento junto à concessionária Rodovias Mercosul S.A. sobre o funcionamento do centro de saúde e a disponibilidade de ambulâncias no local. A empresa, que assumiu a concessão, então, há pouco mais de um mês, manifestou-se após os questionamentos levantados durante a visita oficial. Ferlauto esteve no local acompanhado pelo diretor nacional de Fronteiras e Hidrovias, Gustavo Henrique Ferragucci, e pelo diretor de Fiscalização de Operações e Desemprego Territorial, Gustavo Gabriel Diara, integrantes do Esquema de Segurança Nacional, que vem realizando inspeções em pontos estratégicos do país. Um dos principais temas abordados foi a situação, então, do centro de saúde, que foi construído ali pelo governo argentino em 2021. E também foi questionada a ausência de uma ambulância de alta complexidade destinada ao atendimento do local, mas não está prestando serviço no momento. E aí, em resposta oficial, a concessionária esclareceu que, mesmo antes do início da atual concessão, o centro de saúde não operava com atendimento ao público e que a gestão do espaço é de responsabilidade do governo argentino. Sob o CUF, o Centro Unificado de Fronteiras, a empresa informou que o contrato firmado com os governos do Brasil e da Argentina não prevê a prestação de serviços de saúde, como atendimento médico ou de ambulâncias. Segundo a concessionária, esses serviços devem ser garantidos pelos órgãos públicos competentes de cada país, conforme suas atribuições legais, não cabendo à empresa a responsabilidade pela área da saúde na estrutura da ponte internacional. E 22 break e as informações das notícias. Nicola Veículos. Mercado Frango Nosso. Pão quentinho toda hora. Confeitaria que é uma delícia. Hortifruti fresquinho. Açougue de dar água na boca. Estamos na Serafim Vargas, centro de São Borja. Mercado Frango Nosso. Almoço bom tem nome. Good Vibes Restaurante e Pizzaria. De segunda a sábado, das 11h45 às 13h30, você aproveita o nosso buffet livre por apenas R$ 34,90. Comida caseira, saborosa e com aquele tempero que lembra a família. De terça a quinta, aproveite nossas pizzas à la carte, à la minutas e petiscos. E de sexta a domingo, o melhor rodízio de pizza da cidade. Massa artesanal, recheios selecionados e o toque especial do forno a lenha. Good Vibes. Coronel Lago, 1734, anexo Hotel Albino. E está na hora de transformar o seu jardim em um paraíso verde. Na Bioprest Garden temos tudo o que você precisa para dar vida e cor ao seu espaço. Gramas de qualidade superior para um tapete verde perfeito. São Carlos, Esmeralda e Zion. Todas de alta qualidade produzidas pela grameira Greengrass. Perfeitas para o clima e solo da nossa região. Nossa equipe está pronta para te ajudar e escolher as mudas certas para o seu ambiente. Oferecendo orientações sobre plantio, cuidado e manutenção. Bioprest Garden. Não vendemos apenas produtos. Oferecemos soluções. Rua Cândido Falcão, 94, fone 99710-3090. Em 2026, São Borja vive mais uma vez a emoção de um dos mais tradicionais festivais de músicas do Brasil. Celebrando 59 anos de história, cultura e grandes talentos. E o Grupo ESBC prepara uma cobertura especial com transmissão completa pelas rádios Cultura M e Fronteira FM, levando esse grande evento para milhares de ouvintes no Brasil e na Argentina. Essa é a oportunidade perfeita para sua empresa estar junto de um evento consagrado, grande audiência, forte presença regional e valorização da cultura local. Associe sua marca à tradição, emoção e visibilidade. Seja patrocinador da transmissão oficial do Festival de Carnaval de São Borja com o Grupo ESBC. Apoio. FISC. Faça diferença no futuro. Matrículas abertas, inglês e espanhol. Santa Fé Despachantes. A solução burocrática na compra e venda de veículos novos e usados. Na João Goulart, ao lado da Confecções Tricentenário. Grafite Papelaria Xerox. Volta às aulas em até 10 vezes. Confecções Tricentenário. Há mais de 25 anos produzindo o melhor para você. Deputado estadual Thiago Cadó, o deputado de São Borja, apoiando o 59º concurso de músicas. Óptica Líder, 54 anos evoluindo para que você possa ver bem, hoje e sempre. Há mais de uma década, o Hospital Regional Unimed Missões acompanha as mudanças sem perder o essencial. O olhar atento para quem precisa de cuidado. Ambientes inteligentes, práticas que evoluem com a medicina e equipes que acolhem com escuta e precisão. Hospital Regional Unimed Missões. 13 anos fazendo da confiança um compromisso diário. De hora em hora, você fica por dentro das principais notícias da nossa região. No ar, correspondente Nicola Veículos. São Borja será sede da 13ª abertura da colheita do milho do Rio Grande do Sul nos dias 22 e 23 de janeiro, consolidando-se como referência regional no agronegócio ao reunir produtores, técnicos, pesquisadores e autoridades do setor. No dia 22, as atividades ocorrem no Parque de Exposições Serafim Dornelles Vargas, com palestras e mesas redondas sobre tecnologia de produção, irrigação, manejo do milho e mercado agrícola. Enquanto no dia 23, o evento segue na Agropecuária Santos Reis, com visitas à área demonstrativa que contará com 24 híbridos de milho, apresentação de tecnologias em bioinsumos, irrigação e manejo, além do ato oficial de abertura da colheita do milho no RS, fortalecendo o agro, promovendo conhecimento e valorizando a produção de milho no estado. Correspondente Nicola Veículos, aqui na Rádio Cultura 1260. Sabe aquele sonho? Agora está na mão Rede Nicola, a maior rede de concessionárias da nossa região. Tem carro zerinho, seminovos de qualidade, peças e acessórios é na Rede Nicola que seu carro está na mão. Rede Nicola. Estamos de volta, 14 horas e 28 minutos, 14 e 28. Você quer fazer um lanche saborosíssimo na tarde? Então, dê uma cruzada ali no Mercado Frango Nosso e escolha à vontade as maravilhas produzidas pela confeitaria. Se o seu caso for o pão ou o bolachão tradicional de São Borja, ali é o lugar. Está o melhor bolachão produzido aqui na Terra dos Presidentes, o que é produzido no Mercado Frango Nosso. Carne para churrasco, Frango Nosso. Hortifruti, Frango Nosso. Então está aí a sua opção melhor naquela região da cidade, o Mercado Frango Nosso. Eu estava falando aqui sobre o assunto esse do atendimento à saúde aí junto à ponte da integração, sobre o centro unificado de fronteiras, e alguém me questionava assim, sim, mas a ambulância é para atender algum eventual acidente que ocorra na concessionária deles? Se sim, é porque é algo que todas as praças pedagiadas, pelo menos aqui no Brasil, disponibilizam. Onde tem a rodovia pedagiada, você paga o serviço que inclui. Inclusive serviço de socorro, guincho, transporte, deu um problema. A concessionária é que é a responsável. Claro que aqui, por tratar-se de um contrato diferente, que é binacional, que foi um leilão realizado, um contrato novo feito, mas é um serviço que a empresa deve priorizar, né? Como não vai ter? E não é só a questão também do trecho pedagiado ali, que é um trecho relativamente curto, mas ali mesmo, né? Às vezes tem tantos, como tem transporte internacional, tem caminhões, tem vários caminhoneiros que às vezes ficam na espera e ficam aguardando, né, a liberação, para exportação, importação, enfim, e turistas, de um modo geral. Ali é uma área que realmente justifica-se a presença de um serviço, né, que inclua atendimento médico, de enfermagem, essas, o básico, né, dos básicos, acredito que vai ser resolvido. E aí eu até citei sobre a questão do transporte do ônibus que faz a linha, o que fazia até então, ônibus da empresa, se não me engano, Rio Uruguai, né, diariamente. Aí já tem agora um movimento aí para questionar essa ausência, essa falta do transporte. Estudantes e trabalhadores são afetados pela suspensão do transporte na ponte binacional. A suspensão do transporte urbano de passageiros na ponte da integração entre São Borja e Santo Tomé segue sem solução desde o início da nova concessão assumida pela CS Rodovias Mercosul. A empresa afirma que o serviço não faz parte do contrato atual e que o acordo existente era com a antiga concessionária, a Mercovia. Com isso, o transporte comunitário que funcionou entre 2018 e 2025, com 10 viagens diárias, deixou de operar. A interrupção afeta moradores, trabalhadores e comerciantes da fronteira, além de estudantes brasileiros de medicina que estudam em Santo Tomé. Da redação do Grupo SBC para a Tarde a Notícia, Gelci Saraiva. É o que falei, né? Está aí criado agora esse questionamento aí, essa até apreensão, né? Porque não tem outra alternativa a não ser o ônibus. 2h33, conferindo o preço dos principais produtos agrícolas, preço médio, referência hoje aqui na região. O arroz R$ 53,13, o boi para o abate R$ 10,93, o cordeiro para o abate R$ 12,78, o feijão R$ 118,91, milho R$ 63,15, soja R$ 126,18, suíno tipo carne R$ 6,70, trigo R$ 54,60, vaca para o abate R$ 9,52. Preço médio, preço referência, fonte de informação, Jornal do Comércio. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, na rua João José de Oliveira Freitas, essa rua é lá da Cabeleira, né? Rua principal ali da Cabeleira, que passa até lá na região da APAE, na região da Brigada Militar, isso. Então, aqui houve ontem uma comunicação de um proprietário de carro, que diz o seguinte: compareceu na sede da BM uma pessoa de 29 anos, que relatou que deixou seu carro Fiat Siena estacionado frente à APAE, permanecendo por cerca de 40 minutos na APAE. E ao sair, notou, né, uma batida no para-choque do carro, do lado esquerdo, possivelmente causado por um veículo de cor preta, cujo condutor ele não conseguiu identificar por enquanto, confeccionado o registro de ocorrência. Aí, ali ao lado da brigada, né? Praticamente ao lado, mas aconteceu. Tem as imagens de quem causou esse problema, essa batida, e não prestou, né? Pelo menos justificativa, não aguardou, não deixou um bilhete, não entrou em contato, nada, diz: olha, bati no teu carro aí, vamos resolver. Não. Então agora certamente vai ser bem mais complicado de resolver. Um homem de 48 anos foi detido pela equipe da Força Tática após o furto de um aparelho celular no interior de uma agência, da agência Banrisul aqui de São Borja. A ação ocorreu após a guarnição receber informações que permitiram a identificação do suspeito, De posse das informações, foi possível a localização do suspeito e, ao ser questionado pela equipe, o homem admitiu a autoria do crime. Segundo o seu relato, o aparelho já havia sido entregue ao seu filho, que realizou a formatação do sistema e inseriu um novo chip para o uso próprio. Dando continuidade à ocorrência, o suspeito informou que o chip original da vítima havia sido descartado no pátio de outra propriedade. Os policiais foram até o local indicado e conseguiram recuperar o componente que se encontrava danificado. O suspeito foi conduzido ao hospital para avaliação médica e, logo após, apresentado na delegacia de polícia de pronto atendimento. O proprietário do telefone compareceu à delegacia, onde reconheceu o aparelho e confirmou que o furto havia ocorrido momentos antes dentro da agência do Banrisul. O caso agora passa para os trâmites legais junto à polícia. Quatorze horas e 37 minutos, 14:37. Você tem algum programa para hoje, alguma programação para hoje? Eu vou te recomendar, né, como é quarta-feira, uma boa pizza no Good Vibes, uma proposta diferente e que está encantando aos consumidores, aos frequentadores do restaurante pizzaria, ali junto à Pracinha da Lagoa, ali no Hotel Obino. O restaurante é aberto a todos, não pense que por ser junto ao hotel ele atende apenas hóspedes, não. Até atende os hóspedes, claro, também do hotel, mas é aberto a todos. E olha que tem feito um baita sucesso a pizza, né, produzida pelo Good Vibes. Um bom chopinho gelado, quarta-feira, porque afinal de contas ninguém é de ferro. E outras opções em drinks variados. E também o à la carte, não é só a pizza, tem outros, várias sugestões entre petiscos e oferta de pratos no à la carte. Sexta, sábados e domingo, aí sim, rodízio de pizzas. Quatorze horas e 38 minutos, 14:38. Viajar, todo mundo gosta. E a Concermat quer embarcar contigo. O planejamento para aquela tão sonhada viagem já está acontecendo? Conheça o setor de viagens da Concermat. É um verdadeiro cenário. São malas lindas e de qualidade. Malas de viagem nos padrões de bordo e despacho, bolsas de viagem e uma grande variedade de necessaires e frasqueiras. Solicite o seu orçamento pelo telefone que também é o WhatsApp 3431-3852. Se tem rancho, tem economia. Vem aproveitar. Melancia inteira, quilo, 99 centavos. Cebola, quilo, alho a granel, 100 gramas, 1,48. Batata inglesa branca, quilo, 1,98. Cenoura, brócolis híbrido, unidade, laranja, suco, batata doce rosa, tomate, cereja, bandeja, 180 gramas, ou manga, quilo, 2,98. Banana, caturra, pêssego branco, melão espanhol, quilo, 3,99. Ovos, dúzia, no clube, 5,88. Lava-roupas em pó, Tixan, IP, 800 gramas, 7,99. Carne moída bovina, Campo Nobre, 500 gramas, 12,49. Músculo bovino resfriado, quilo, 19,99. Agulha resfriada, pedaço, quilo, 22,99. Ponta de peito bovino resfriada, quilo, 23,99. Feijão preto Finkler, 1 quilo. E feijão preto do sítio, no clube, 2,99. No Clube do Rancho, tem mais descontos. Almoço bom tem nome. Good Vibes Restaurante e Pizzaria. De segunda a sábado, das 11h45 às 13h30, você aproveita o nosso buffet livre por apenas R$ 34,90. Comida caseira, saborosa e com aquele tempero que lembra a família. De terça a quinta, aproveite nossas pizzas à la carte, à la minutas e petiscos. E de sexta a domingo, o melhor rodízio de pizza da cidade. Massa artesanal, recheios selecionados e o toque especial do forno a lenha. Good Vibes. Coronel Lago, 1734, anexo Hotel Obino. E está na hora de transformar o seu jardim em um paraíso verde. Na Biopress Garden temos tudo o que você precisa para dar vida e cor ao seu espaço. Mudas nativas, frutíferas, cítricas e exóticas. De pequeno arbusto a árvore imponente. Temos opções para todos os gostos e projetos de arborização. Nossa equipe está pronta para te ajudar e escolher as mudas certas para o seu ambiente, oferecendo orientações sobre plantio, cuidado e manutenção. Biopress Garden, não vendemos apenas produtos, oferecemos soluções. Rua Cândido Falcão, 94, fone 99710-3090. Somar Rastreamento Veicular. Controle e segurança ideais em todo o Mercosul. Com a mais avançada tecnologia em telemetria, você acompanha em tempo real a localização da sua frota, controla velocidade e rotas e recebe alertas de condução perigosa. Tudo em um software completo, prático e robusto. Acessível no celular ou computador. Proteja seu veículo, organize sua frota e tenha assistência rápida quando precisar. Somar Rastreamento Veicular. Segurança e confiança ao seu alcance. Contato 55 99973515 ou 55 999-63-2164. Volta, são 14h42, 33 graus ou 30, deixa eu só conferir aqui, estava chegando nos 34 graus aqui no centro da cidade onde estamos, chegando nos 34 graus e preparem-se porque sigo, 30, já chegou, já cruzou dos 34 como temperatura, sensação térmica mais alta e preparem-se porque segundo a Metsul amanhã vai ser aquele dia quente, mas como quente, é o verão mesmo, até 39 ou 40 como temperatura aqui. Claro que lá na sensação térmica cruza longe disso. Então é um alerta que a gente faz, até porque na sexta-feira tem movimento e tempo, e sempre quando chega nesses momentos, nós temos um aquecimento e logo em seguida entra, né, a mudança, que deverá ocorrer entre sexta e sábado. Tendência de chuvas de verão e até chuvas fortes em alguns casos, mas isso é mais do que normal nesta época, no quadro climático que vem se repetindo esse ano, que é melhor, mesmo não sendo ideal pela falta de luminosidade às vezes, né, do sol, de uma frequência de dias sem dias sombrios, mas ainda assim as chuvas regulares são melhores, é melhor o quadro do que se tivéssemos diante de uma seca, né, como já aconteceu. No programa Tarde Notícia, RAC Responde, um quadro que a gente vai lançar, estamos lançando agora aqui no programa, e temos a presença no estúdio da Bárbara, da Ágata e da Lavínia, né? Que são pessoas profissionais da área de vendas, da área de engenharia, da área de marketing, e eu começo perguntando então, tema, financiamento. O que faz um empreendimento ser financiado na planta? Bárbara. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Lucero. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Então, né, um empreendimento financiado na planta, para ele ser financiado na planta, precisa várias garantias, né? Como surge bastante insegurança do cliente nesse momento, precisam várias garantias para que o imóvel seja financiado na planta. Um deles é a questão da certificação do PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que é uma certificação a nível nacional somente para construtoras. Então, é obrigatório ter essa certificação para construir os imóveis financiados pela Caixa. Também a questão dos seguros, né? Todas as obras financiadas, elas precisam ter os seguros obrigatórios pela Caixa, que é o seguro de engenharia, o seguro de garantia de entrega e o seguro de pós-obra, que seria de pós-entrega, né? Então, seguros que dão, como a palavra já diz, dão a segurança para o cliente, tanto da execução da obra, dão a segurança para o cliente e para a construtora, na verdade, né? E para a Caixa da engenharia, da obra, da construção, da entrega, garantem a entrega para o cliente e também, após a entrega, garantem, né, essa garantia de atendimento na pós-entrega. E também a questão, né, toda a questão documental, né, para ser financiado, as pessoas precisam, né, cuidar sobre o patrimônio de afetação, que é o valor que envolve, né, toda a construção da obra precisa ser registrado, a questão da incorporação da obra, né, saber se aquele imóvel realmente existe perante ao cartório, então toda essa questão legal são garantias que são obrigatórias para que seja financiado. Esse seria o critério, então, para realizar uma simulação, Bárbara? Não, a simulação é outro processo, né? Isso que eu comentei são garantias que fazem com que a obra seja financiada e dão segurança para o cliente. Para fazer a simulação, a simulação seria um retrato, no caso, pro cliente de como que vai ser as prestações dele, a entrada do cliente. Que é uma dúvida que bastante gente pergunta, né? Então, a simulação seria essa fotografia de como que vai ser o pagamento, a forma de pagamento. Então, para fazer uma simulação, a pessoa ela só precisa, os únicos dados que são necessários é a renda bruta familiar mensal e a data de nascimento das pessoas envolvidas no processo. Então, com esses dados, a gente consegue ter esse retrato de qual vai ser a entrada, qual vai ser o parcelamento e qual é o juro que a pessoa vai pagar ao longo do financiamento e quanto tempo também a pessoa consegue pegar de financiamento é mostrado na simulação. E como ele comprova essa renda familiar? Quais são os documentos, Bárbara, que... que, no caso, são suficientes para encaminhamento, assim. Sim, existem... Para comprovação, né? Na claro, da renda. Existem duas formas de comprovar a renda. Ou através da declaração do imposto de renda. Então, para aquelas pessoas que não têm contra-cheque, é declarando no imposto de renda. Ou para quem tem contra-cheque, é através do contra-cheque. São essas as duas formas que a Caixa ou qualquer outro banco para imóveis prontos, né, aceitam para comprovar que a pessoa realmente recebe, tem aquele valor. Muito bem. Qual é o valor mínimo, já que tu falou em valor, em valores, qual é o valor mínimo da entrada? Ágata, tudo bem? Boa tarde, Ágata. De entrada. Esse valor ele varia de acordo com as características de cada cliente. Então, tudo vai depender, como a Bárbara falou, para a gente fazer a simulação precisa da data de nascimento e do valor da renda do cliente. Então, o valor da entrada ele varia de acordo com esses dados, de acordo com a renda bruta familiar e de acordo com a data de nascimento de cada pessoa. Mas uma estimativa que a gente pode dar de entrada é que nos financiamentos que a Caixa disponibiliza hoje, que é o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, o SBPE ele pode ter uma entrada de 10% do valor, então a Caixa financia até 90% do valor do imóvel, e já o Minha Casa Minha Vida varia de 10% a 20%. Então, é bem variado, né? Não existe um valor de entrada fixo, mas o cliente já consegue ter uma ideia fazendo a simulação. Sim. O Agatha, eu vou pedir que tu troque de microfone, tá? Pode ficar ali, ou senta pertinho da Bárbara ali mesmo, ao lado dela, ó. Esse aí no meio capta todo o som do ambiental, tá? Tranquilo, deu para entender certinho o que tu falou aí, sem problema. Mas eu prefiro, agora foi aqui, eu troquei, tô trocando o pneu aqui com o carro andando, tá? Então, Agatha, E aí, nesse caso, o valor mínimo da entrada, segundo tu fez referências, e a pergunta seguinte é, posso utilizar o FGTS? Sim, o cliente pode utilizar o FGTS dele na amortização da entrada. Então, qualquer valor que ele tenha no FGTS pode ser utilizado. Pode ser utilizado tanto o FGTS quanto algum recurso próprio, que de repente a pessoa tenha alguma poupança, né, alguma economia, pode utilizar também para ajudar na amortização da entrada. E a questão do FGTS foi bem importante tu questionar, Lutero, porque existem duas formas da pessoa poder utilizar ou não poder utilizar o FGTS. Caso ela realize a antecipação do saque aniversário, ela já não consegue utilizar o FGTS dela, porque ele fica automaticamente, ele bloqueia, né? Mas, de repente, se ela tem algum valor no FGTS, né, solicitou para ser desligado da empresa ou algo assim, ela consegue utilizar. Muito bom, tá aí, mano, né? É uma excelente alternativa. Eu preciso ter uma renda de qual valor para conseguir financiar, Agatha? Os valores de financiamento, então, a pessoa consegue fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida com uma renda de 4,5. Então, R$ 4.500, exato. Menos de 3 salários mínimos, né? Isso. Claro que o que a gente sempre orienta, né? É bom fazer a composição de renda. É bom juntar, por exemplo, o filho, junta a renda com a mãe, com o pai, enfim. Consegue fazer essa composição para o valor bruto familiar ficar maior. Então, automaticamente, o resultado da simulação vai ser melhor. Aí, em termos de... Em termos de entrada. Ah, sim. Isso, sim, a entrada... Mas uma renda familiar maior, ela vai remeter ao quê? Talvez uma parcela menor ou não, junto à caixa, a parte do financiamento. Como que funciona? Por exemplo, se a pessoa tem uma renda de 4,5 e só ela vai fazer a composição, certo. Só ela vai fazer o financiamento, ela já não consegue uma entrada tão baixa assim. Tá? Ah, mas a composição de renda com até 3 pessoas pode ser feita essa composição. De repente, o filho recebe 2 mil, a mãe recebe 3 e o pai recebe 4,5. Então, juntando todas essas rendas, a gente já consegue um resultado muito bom na simulação. Porque quanto mais alto for o valor da renda bruta, composta, certo, né? Menor fica a entrada. Então, automaticamente as parcelas ficam melhores também. Entendendo, o valor da entrada é resultado dessa composição, então, não é isso. A RAC Engenharia que determina. Não, os valores da entrada, tudo a gente consegue fazer na simulação feito, né, com as orientações da Caixa. Boa, então, nada disso são valores que a RAC decide, no sim, caso. Sim, né? eu tinha esse pensamento errado. Mas isso no caso do financiamento. Claro, né, sim. Claro, no financiamento é tudo dependendo do simulador da Caixa, claro. Das informações da Caixa, daí a entrada é negociada com a RAC. Certo. Isso sim, a gente negocia, faz o parcelamento da entrada. No caso da pessoa fazer uma negociação direta, daí é todo o formato, é negociado conosco. Tá, mas aí no caso, segundo a Agatha está falando, a Caixa diz, olha, é preciso uma entrada de, vamos dizer assim, 20 mil, 30 mil, 40 mil, não sei isso. Quanto. E aí a RAC Engenharia consegue negociar esse valor com o cliente. Exatamente. Sem que a Caixa determine o formato de pagamento. Isso. Quem determina o valor da entrada, quanto vai ser, se vai ser 20%, boa. Vai ser 10%, 30%, sim. É a Caixa. Mas a negociação de como vai ser, né, o parcelamento, o formato, daí é negociado com a RAC. Uhum. Mas o valor é com a Caixa. Mas e aí essa questão desse valor... A RAC Engenharia faz um novo levantamento do potencial financeiro para pagar ou já está incluído nessa fase que a Agatha falou antes assim? Não, quanto pode pagar para a RAC por mês, por exemplo? Sim, o parcelamento, a gente faz o parcelamento da entrada, né? Claro que a gente vai negociar com o cliente ali tudo, né? Conversar com ele, varia de cliente para cliente. Sim. Mas hoje, na situação que a obra se encontra, a gente consegue fazer o parcelamento em 36 vezes. Olha então, só. Daí a gente consegue parcelar ao longo da obra essa entrada que a pessoa vai ter que pagar, amortizando, de repente, como a Agatha comentou, o FGTS, uhum. algum valor que a pessoa tenha, né, tenha guardado, tudo, amortiza. E aí o saldo a gente pode parcelar em até 36 vezes. É um facilitador, né? É um facilitador. Olha, é um esclarecimento. Eu gostei desse quadro aqui, viu, Urias? Hack responde essas dúvidas, certamente, é a dúvida da maioria, né? São dúvidas da maioria de quem tem intenção de negociar, mas não tem nem ideia de como funciona. Essa resposta inicial aqui, sobre o empreendimento ser financiado na planta, isso não é muito comum. Eu sei que tem lá o Mediterrâneo que está nessa condição, né? O Mediterrâneo está nessa condição, mas é uma das poucas, se não for a única que tem aqui em São Borja, em termos de imobiliários, assim, de prédios. Bom, e tem nesse caso aqui, como melhorar minha renda para o financiamento? Bárbara, tu estava falando sobre isso, eu te interrompi. Claro, não, tem como melhor, como a Agatha comentou, como que se melhora a renda, né? Uhum. Como que consegue pegar uma entrada menor? É através da composição de renda. Certo. E muita gente também acha que, eu preciso ser casada, eu preciso ter união estável com meu namorado, enfim. E não tem necessidade. Então, a pessoa ela pode ser um amigo, pode ser o irmão, pode ser o pai, a mãe. Qualquer pessoa pode compor a renda. Não precisa ter um vínculo no papel, no caso, né? Um registro, alguma coisa assim, para fazer a composição. Tá, mas e aí, por exemplo, aqui, agora tu me deixou na dúvida. Inclusive sem vínculo, só amizade, por exemplo. Exatamente. Tá, mas e aí como é que fica o financiamento lá junto à Caixa? Fica no nome das duas pessoas. A Caixa vai fazer a avaliação, a análise de crédito, né? Ver, no caso, o que, que a pessoa pode comprometer da renda de um e de outro. E fica, os dois assinam o contrato. No caso, o apartamento vai ficar no nome das duas pessoas. Mas aí abre também, assim, por exemplo, até para um investimento. Cada um tem um, né? Claro, com certeza. Vamos comprar um apartamento aí para depois alugá-lo. Ou revender lá na frente, né? Exatamente. Também é uma possibilidade. A gente tem até estudos de cálculos mostrando que, às vezes, as pessoas acham que não compensa, né, o financiamento como investimento. E vale a pena, porque ao invés de repente, tu comprar um apartamento direto, né, com negociação direta, pode fazer 3 financiados que com o aluguel vai pagar a própria prestação do financiamento. Certo. Então consegue, né, comprar bens, enfim, né, fazer render o valor e criar um patrimônio através do próprio financiamento. O próprio apartamento se paga. Exatamente. Né? E sobra o bem. Exatamente, tem toda a valorização do apartamento, que a pessoa vai ganhar tudo, vai ganhar o aluguel, vai pagar as prestações com o aluguel, então é um negócio também para o investidor. Inclusive, nós temos clientes que fazem o investimento através do financiamento. Vários, né? Sim. Tem vários, assim, que vem repetindo essa prática. Aí tem um detalhe que eu vou perguntar para a Agatha agora, às vezes eu comento aqui no programa também e recebo algumas referências. A questão lá da entrada com a, né, com a Hack Engenharia, um acerto. Mas eu tenho que ficar, por exemplo, pagando já de início agora o financiamento, e aí nos casos em que eu moro de aluguel, não tenho apartamento, não tenho, eu não tenho nada de casa. Aí eu vou pagar o aluguel e vou pagar o financiamento, vai dar aperto. Sim, na verdade, Lutero, o financiamento, tem muitas pessoas que acham que já começa a pagar a partir do momento em que assina o contrato. Mas o financiamento, quando o empreendimento ele está na planta ainda, né, ele não foi finalizado, o financiamento ele só começa a contar a partir do momento em que a obra é finalizada. No caso do Mediterrâneo, vou citar como exemplo, né, porque é o nosso empreendimento na planta aqui na cidade. No caso do Mediterrâneo, a nossa previsão de entrega do financiamento da obra é segundo semestre de 2028. Então, o financiamento dos clientes que adquiriram as unidades lá vai começar a contar só em 2028. Então, é só lá em 2028 que o cliente vai pagar a parcela do financiamento dele. Quando pudesse mudar. Durante a obra, ele vai pagar a parcela da entrada, dessas 36 vezes, né, que tem o parcelamento da entrada, e o seguro do apartamento. Esse seguro é um dos seguros que a Bárbara citou anteriormente, que é o seguro de garantia de entrega. Então, é só uma garantia que o cliente tem de que ele vai receber o imóvel. Esse seguro, ele inicia em torno de uns 200, 300 reais, mais ou menos. E conforme a obra evolui, ele aumenta um pouquinho, mas ele nunca chega no valor da parcela do financiamento. Então, durante todo o período de obra, o cliente só vai pagar a parcela da entrada e o seguro. E aí, quando ele começar a pagar o financiamento dele, ele já não vai ter mais a parcela da entrada e do seguro. Ele vai ficar só com a parcela do financiamento. Depois então, isso facilita e não deixa a pessoa apertada também, né? Eu, no caso de quem tem que pagar aluguel. É. E o seguro é exatamente durante a construção. Isso. Né? Depois já é outro caso. Aí cada um vai fazer seu seguro aí. Isso. É se que quiser, esse... né? É opcional isso. Daí, né? Sim, esse seguro ele é referente à garantia de entrega. Então, ah, sim, é entendi. Uma certificação, claro, que o cliente tem de que ele vai receber aquele imóvel. Muito bom. Gostei aí das respostas bem claras. Eu tenho certeza que dúvidas foram sanadas aí, né? Nesse nosso quadro aqui, Hack Responde. Algo que eu não tenha perguntado e que vocês gostariam de falar também ou não? Acredito que não. Foi... É isso? Por enquanto? Sim. E quando vocês vão voltar aqui para eu poder fazer outras perguntas? Acredito que daqui 15 dias a gente já retorne também. Só daqui 15 dias? Sim. Também, se algum dos ouvintes quiser te mandar alguma dúvida, alguma coisa, né, que queira que a gente traga no próximo programa, a gente pode sanar mais dúvidas também. E outra opção é ir até a Hack Engenharia, que terá todos esses esclarecimentos aqui, pessoalmente, sem custo, sem compromisso, sem nada, né? Exato, sim. Isso é ótimo, porque a Hack Engenharia, ela tem um comprometimento muito grande com dar o quê? Dar toda a facilidade para o cliente. Ele tem que ter a intenção, a vontade de comprar um apartamento. Bom, a partir daí, parte burocrática e todo o sistema, né, que... Às vezes a pessoa não tem nem tempo, às vezes a pessoa não sabe como vai fazer, né? Isso é com vocês, né? São vocês que determinam todas essas questões para esclarecer e facilitar, certo? Certo. Tá bem, dona Agatha? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Lutero. Obrigada pela atenção de todos os ouvintes também. Muito bem, dona Bárbara. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada, Lutero. Obrigada a todos os ouvintes. E ficamos no aguardo, né? Caso alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma questão, ficaremos bem felizes em sanar mais dúvidas, tudo, trazer mais assuntos que vão esclarecer, né, para as pessoas também. É um feliz ano para vocês, um ano produtivo para a Hack Engenharia. E os resultados estão acontecendo e são frutos de um trabalho muito sério, né? Muito comprometido, muito garantido. E aí os resultados vêm, né? Então a gente torce aí para que também o Mediterrâneo rapidamente já entre numa fase assim de... Olha, a etapa de vendas principal, ela já está se encaminhando para o final. Restam alguns aqui. Sempre tem sido assim, não vai ser diferente no Mediterrâneo. Tenho certeza disso aí. Com certeza. Obrigado, Lutero, pelo teu carinho. Desejamos também um feliz ano para você e para todos os ouvintes também, da mesma maneira. Tá bem? Tá bem. Muito tchau, obrigada. Tchau para ti, Lavira. Tchau para ti. É a moça que não fala, né, mas fica ali fazendo esse trabalho aí das redes sociais, né? Esse trabalho aí direto nas mídias da Hack Engenharia. São 14 horas e 4 minutos. Se você vai pintar a sua casa, Cada das Tintas tem o que você precisa. No melhor preço e qualidade comprovada, você encontra na Casa das Tintas. Tintas imobiliárias, complemento automotivo, variedade em acessórios para pinturas em geral. Venha pra Casa das Tintas, aqui tem atendimento especial. Trabalhamos com toda a linha de tintas prediais, automotivas e industriais. Variedade em produtos para polimentos e muito mais. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Rua Cândido Falcão 105, telefone 3430-1770. Dando cor à sua vida. Casa das Tintas, aqui tem atendimento especial. Volta às aulas Baclise. Toda linha em até 12 vezes sem juros nos cartões. Nesta quarta, capa do bolsão de dedo resfriada, 23,98. Bebida láctea Carolina Bandeja, 3,59. Pão para sanduíche Pullman, 5,99. Molho tomate Pomodoro, 300 gramas, 99 centavos. Arroz branco Sano Tipo, 14,99. Creme dental Colgate Triplação, 13,99. Amaciante P2 litros, 6,99. Fruc 3 litros. Bebida láctea Carolina Bandeja, 3,59. Pão para sanduíche Pullman, 5,99. Molho tomate Pomodoro, 300 gramas, 99 centavos. Arroz branco Sano Tipo, 14,99. Creme dental Colgate Triplação, 13,99. Amaciante P2 litros, 6,99. Fruc 3 litros, 6,49. E participe da promoção Baclise e pague suas compras. Almoço bom tem nome. Good Vibes Restaurante e Pizzaria. De segunda a sábado, das 11h45 às 13h30, você aproveita o nosso buffet livre por apenas R$ 34,90. Comida caseira, saborosa e com aquele tempero que lembra a família. De terça a quinta, aproveite nossas pizzas à la carte, à la minutas e petiscos. E de sexta a domingo, o melhor rodízio de pizza da cidade. Massa artesanal, recheios selecionados e o toque especial do forno a lenha. Good Vibes. Coronel Lago, 1734, anexo Hotel Albino. Está na hora de transformar o seu jardim em um paraíso verde. Na Bioprest Garden temos tudo o que você precisa para dar vida e cor ao seu espaço. Gramas de qualidade superior para um tapete verde perfeito. São Carlos, Esmeralda e Zion. Todas de alta qualidade produzidas pela grameira Greengrass. Perfeitas para o clima e solo da nossa região. Nossa equipe está pronta para te ajudar e escolher as mudas certas para o seu ambiente. Oferecendo orientações sobre plantio, cuidado e manutenção. Bioprest Garden. Não vendemos apenas produtos. Oferecemos soluções. Rua Cândido Falcão, 94, fone 99710-3090. Beira da praia, chimarrão na mão, o pé na areia só pra relaxar. Quer aventura e tradição, pé na trilha e vamos lá. Assim que vem a vivir, é verano gaúcho. Vem a vivir, é verano gaúcho. Sem igual. Viva o Verão Gaúcho, governo do Rio Grande do Sul. Horas e 7 minutos, 15 horas e 7 minutos, 34,5 graus, no centro da cidade onde estamos agora. Aqui o programa para Mercado Frango Nosso, Tactical Fishing, toda a tralha de pesca, as novidades e lançamentos estão na Tactical Fishing. Claro que a Tactical também tem anexo a Tactical Guns, que é a loja das armas e munições, cursos de tiro, burocracia toda também sendo resolvida, despachante, né, para fazer isso, para prestar esse serviço aos clientes. Mas a pesca está aí, está batendo na porta, né, hoje já são 14, então é mais 15 dias aí, 16 dias, e já estará aberta a temporada de pesca. Não deixe para a última hora. Já a ansiedade do pescador está, né, na sua capacidade máxima. Então, vá conhecer o que a gurizada colocou ali na loja de lançamentos, em iscas, em linhas, caniços, carretilhas, molinetes, toda a tralha, uma boa bolsa de pesca para você chegar grandão, né, aí para desenvolver a sua habilidade. E quem é do ramo sabe o que está, né, hoje sendo lançado no mercado, e esses lançamentos estão aqui na Tactical Fishing, na

Buenas amigos, aqui quem vos fala é João Ramírez e quero estender um convite a toda a nossa comunidade, cidade e campo para que juntos possamos ouvir o Bom Chimarrão às manhãs de domingo, das 10 às 13 horas, para ouvirmos a boa música através do Charla de Galpão. Programa este que conta com o apoio de Stalcarros, Gás e Chope, Livraria Nova Vende Mais Porque Vende Mais Barato, Relojaria Menegon, Fronteira Compressores, Sul Projeto Engenharia Mecânica, Oficina e Sessão, Sul Projeto Engenharia Mecânica, Oficina e Sessão de Peças Automotivas do Domingo, Acessórios Colterman, Roda Pneus e Acessórios Limitada, Piraí Alimentos, Pedrinho Locadora de Veículos, Borracharia do Caminhoneiro, Lojas Quero Quero, Autoelétrica do Baixinho, Oficina Mecânica e Terraplanagem Benites, Bataioli, Bombas Injetoras e Retífica de Motores, Garcia Pneus, Encaixotagem e Recapagem de Pneus e Agro Dom Alberto, seu rebanho merece nutrição de qualidade o ano todo. Abraço amigos e o convite está feito, estamos juntos em Diada. Jornalismo com credibilidade é aqui, Rádio Cultura AM, São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil. São 15 horas e 15 minutos, 3 horas e 15 minutos. Rádio Cultura, programa Tarde é Notícia, e nesta última parte do programa nós destacamos aqui alguns assuntos relacionados ao concurso de músicas para o Carnaval Aparício da Silva Rilo, que vai acontecer aqui em São Borja, chegando à sua 59ª edição, com as datas definidas para a realização no Cais do Porto, no melhor local para que esse evento continue mantendo vivas, né, as nossas tradições aqui, entre elas a tradição de durante mais de meio século, né, quase 6 décadas, realizar um concurso de músicas no mesmo formato, ou seja, músicas inéditas que são apresentadas, que são selecionadas, que são apresentadas e que disputam a premiação do evento em duas categorias, sambas e marchas. Eu acredito que a grande maioria das pessoas já tenham, durante todo esse tempo, conhecido ou presenciado alguma dessas edições, de onde nós tiramos, né, maravilhas, onde nós tiramos verdadeiras obras de arte e que se eternizaram e continuam vivas até hoje, porque são obras de uma qualidade extraordinária, né? Capacidade de escrita, de interpretação, de música. Então é um evento que será novamente realizado, enquanto nós sabemos que já há um movimento, segundo ontem nós falamos com o diretor de turismo aqui no programa, o Jefferson Augusto, é diretor de turismo, e que está diretamente envolvido na comissão organizadora, nos dava aí algumas noções, né, do que será feito para os 60 anos, né? Os 60 anos desse concurso que ocorre ano que vem. Então, já que nós estamos diante de uma data histórica, um número histórico, né, 60 anos, será feito durante todo esse 2026, segundo ele, segundo Jefferson, e eu torço para que realmente consigam realizar o que está previsto. Às vezes há vontade, mas não existe condições, né, de se realizar. Mas aqui a gente está trabalhando com a ideia e a hipótese de que sim, é possível que uma comissão organizadora seja formada logo agora na largada do ano, logo após os eventos de carnaval, acredito aí que por, sei lá, março, né, quando normalizam-se os trabalhos fora já do período de férias e eventos, né, tradicionais. E aí essa comissão, agora formada, estaria com a sob responsabilidade de fazer um grande evento ano que vem nesta época. Um grande evento. Claro que nós estaremos ainda sob a gestão da atual administração, mas que teria por finalidade o resgate histórico desses 60 anos. Então foi muito, ontem, feliz aqui o diretor, né, o Jefferson, quando de forma entusiasmada ele nos relatava isso. E já aconteceu um, o chamado Festival dos Festivais, que foi realizado lá em 2013, se não estou me falando a memória, em 2013, acho que foi, 2013, por aí, né, nessa, 2013, bom, essa informação eu posso apurar de forma mais precisa, mas todos acredito que lembrem de quando foi realizado aquele grande evento que reuniu, né, os trabalhos principais da até aquela época, apresentações, né, edições do concurso. Bom, de lá para cá já tem um bom tempo, são 23 anos, né? Então, vai um bom tempo, há um bom material a ser explorado e trabalhado para a composição desse resgate, até porque até lá já está um resgate feito, há uma comissão organizadora que era não ligado ao poder público, e sim a pessoas, né, pessoas civis, enfim, que se mobilizaram, pessoas ligadas ao evento, letristas, empresários, enfim, montaram essa comissão e realizaram um evento. Inclusive, há um CD que foi, na época, gravado, e que ali estão, né, os principais, as principais obras de arte, as principais letras e músicas nesse material. Bom, se um novo for feito, então a gente já está diante de um avanço, estará diante de um avanço muito significativo, porque além deste, 2026 ser um ano onde as ações culturais aqui na nossa região, elas estão muito em alta. Por quê? Porque estamos no ano que se comemora os 400 anos das missões. E aí há várias movimentações em torno de novos eventos que serão realizados para comemorar essa data. Há uma grande, um grande valor, uma verba considerável na Secretaria Estadual da Cultura, que visa exatamente fomentar eventos, né? E quem sabe já nesse sistema aí não consiga, né, se encaixar alguma coisa com esse festival, porque afinal de contas ele também é um dos principais, se não for o principal movimento cultural aqui das missões, no sentido de sambas, de marchas, não tem dúvida alguma. Nada está, acredito que, escrito proibindo que um evento desse gênero ele seja também incluído para como sendo um de nossos marcos aqui da região nesses anos todos. São, afinal de contas, 60 anos, né? E aí por diante, outras manifestações culturais estarão sendo fomentadas, dinheiro estadual estará aportando aqui na nossa região, de todas as cidades das missões, são 7, né? 7 povos das missões, os quais nós somos o primeiro dos 7 povos das missões. Um deles, né? São Nicolau também diz, não, os primeiros somos nós. Mas aí é uma questão, né, de cada um defender a sua tese, a sua história, né, a sua valorização. E até o historiador já diz, não, os dois estão com a razão. Os dois estão com a razão. Caso na primeira chegada, né, de jesuítas à região. Esse movimento foi por São Borja e outro foi por São Nicolau. Então, em épocas diferentes. Outras fronteiras, né? Pelo menos do que diz respeito à Argentina. Então, são coisas que são abordadas agora de forma mais intensa e justifica-se exatamente por isso. Quero cumprimentar aqui o nosso novo parceiro nesse trabalho de transmissão que a emissora fará, e é por isso as emissoras, a Rádio Cultura, a Rádio Fronteira FM, também a Folha de São Borja, tanto pelos microfones da emissora, das emissoras, quanto pelas redes sociais. Então, em qualquer lugar do planeta, se poderá acompanhar com imagem, feito televisão, sim, feito TV, você vai poder assistir, né, as imagens ao vivo, né, direto lá do Cais do Porto. Nós estamos mobilizados para, no mínimo, umas 20 horas de trabalho, no mínimo umas 20 horas de transmissão entre locutores, entre os produtores das imagens, quem está trabalhando no setor comercial e tudo mais. A empresa São Borja de Comunicações, pela grandeza do evento, pela importância que esse concurso tem, então mobiliza seus profissionais aí com um aparato técnico, né, até hoje não mobilizado. Posso garantir isso, a evolução é muito grande. Então quero cumprimentar o nosso novo parceiro aqui, o Star Bar, César, o grande empresário lá do Cais do Porto, entre outros tantos tradicionais. O César do Star Bar é um novo parceiro. Ele passa a integrar aqui os nossos patrocinadores. Temos um bom retorno, estamos recebendo, né, um ok aí de muitas empresas que também entendem a grandeza do evento e o retorno publicitário que uma transmissão dessa grandeza vai oferecer. E temos planos aqui que estamos comercializando ainda, há cotas disponíveis, não muitas, mas ainda existe alguma. E o Star Bar está chegando então com toda a sua história também, tão antigo, não tão antigo, né, quanto o concurso, mas fazem alguns anos que o Star Bar existe e sempre inovando, se superando, a resiliência, encarando enchentes e intempéries, mas sempre o Star Bar está de volta e sempre cada vez melhor. É lá que a partir das 18 horas sempre você tem lanches variados, tem X, tem o pastelzinho de peixe e pratos também, como a laminuta, iscas. O peixe frito é o tradicional, lá no César sempre foi assim, né? Os jogos ali, para quem não tem assinatura de TV, então pode assistir aos jogos do Internacional, da dupla Grenal lá, né? Então é isso, Star Bar, o seu point natural do Cais do Porto, que vai receber, tenho certeza, que um grande público também durante este evento. É por isso que eu valorizo cada movimento cultural, cada movimento que se faz visando oportunizar acesso livre às pessoas, como é o caso. No concurso de músicas não há cobrança de ingressos. E aí você sabe que as pessoas poderão, né, participar, assim como sempre o fazem. Estamos falando aí de 20 mil pessoas em 3 noites, no mínimo. E aí fomentando o comércio lá do Cais do Porto, que, olha, merece todo o nosso apoio, porque são aqueles que encaram, né, sempre com muita resiliência, quando glorioso e tão importante também é objeto de, assim como o Rio leva muitos clientes aos bares, assim como o Rio leva sempre as pessoas, leva o turista, é pelo Rio. É o poder que tem, essa magia que um rio, né, tem, que a gente às vezes não consegue entender, não é para entender mesmo, é só para sentir. Por que que a gente gosta de ir ao Cais do Porto? Sempre dar aquela volta lá, ficar olhando para o rio, né, e consequentemente saborear um produto vendido por eles lá no Cais do Porto. E, então, mesmo o rio que leva muita gente a consumir nos bares é aquele que de vez em quando vem e leva, né, muita coisa também e causa muito prejuízo, né, com as enchentes, que é natural acontecer, é assim que é. Então, tá aí, por isso que são resilientes. Parabéns, obrigado aí, César, também pela confiança no trabalho aqui. FISC está com matrículas abertas para a temporada para o ano 2026 agora. Matrículas abertas em inglês e espanhol. Santa Fé Despachantes, alô meu querido Andrés Calcon, aquele abraço para ti. É época agora de e você pensar no IPVA, é época de pagar IPVA. Eu sei que não é algo que às vezes você tenha todo esse dinheiro para pagar, mas tem que pagar, né? Esse é o tipo de imposto que não dá para deixar para depois. Não tem choro nem vela, não pagou o IPVA. Poxa vida, é um incômodo na certa, porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aí numa fiscalização, numa barreira, e aí se estiver com o IPVA atrasado, meu amigo, é uma bronca gigantesca. E também na questão aí de você vai comprar um carro, vai vender um carro, você quer a segurança total? Santa Fé Despachante. O Andrés Calcon é o mestre dos mestres aqui como escritório despachante. Ali, no início da Avenida João Goulart, ao lado ali da Tricentenário, todos sabem onde fica o despachante Santa Fé. E o André é aquele profissional, né, que tem aí uma capacidade de resolver parte burocrática impressionante, né? Ele conhece tudo e pode também te auxiliar no pagamento do IPVA. Como assim? Lá, você procura lá o Santa Fé, eles parcelam o pagamento em até 10 vezes. Ah, mas não tem isso. Tem sim, senhor, não sabia? Tá aí, uma alternativa. Sei lá se você precisa ou não disso. E aí, qualquer trabalho na documentação veicular em São Borja, tá aí, tá na mão. Precisa de uma vistoria, precisa de qualquer trabalho, a Santa Fé Despachante é a nossa melhor escolha aqui em São Borja. Líder João Goulart, como eu falei, ótica líder, nosso principal produto é o ver bem. 54 anos em São Borja, ótica líder. Grafite, papelaria e xerox, a volta às aulas em São Borja, se prepara, se compra o que precisa e também parcela em 10 vezes. E o Algacir não cobra juros. Grafite, papelaria e xerox aqui no centro, aqui na General Marques, no coração da cidade. Confecções Tricentenário, há mais de 25 anos produzindo o melhor para você. Deputado estadual Tiago Cadol, nosso deputado estadual, que também é um incentivador da cultura, incentivando a cultura, incentivando a divulgação deste grande evento, até porque o deputado é ligado à história, ele é um professor, ele tem conhecimento e sabe da grandeza, é por isso que dá ao seu interesse também em que chegue mais longe, né, esse trabalho de transmissão do concurso de músicas. A gente tem aqui uma relação de outros anunciantes, né, que estão chegando, o material está passando ali pela produção e que a gente vai nas próximas horas aí já colocar para o ar, assim como as chamadas estão ocorrendo. O Alberi Dias vem aí. Nós voltamos amanhã com o programa, primeiro a tarde notícia, depois amanhã provavelmente já trazendo aí alguns outros convidados para que a gente possa falar sobre este evento que tem assuntos, né, muitos assuntos, que tem muita coisa boa para a gente falar e recordar. E claro, nunca deixando de promover esta 59ª edição. Saúde e sorte, vem aí o Alberi Dias. Confira as ofertas da Lamana Mercado. Coração bovino congelado, fracionado, Friboi, R$14,99 o quilo. Costela suína Resende, quilo, R$19,99. Galinhão congelado, quilo, R$6,99. Queijo prato fatiado, Tirol, 150 gramas, R$6,99. Bebida Choquinho, 1 litro, R$4,99. Lavana Mercado, ambiente climatizado, facilidade de estacionamento e qualidade. Na Aparício Marense, 28,98. Você vai pintar a sua casa. Cada da Tintas tem o que você precisa. No mega preço e qualidade comprovada, você encontra na Casa das Tintas. Tintas imobiliárias, complemento automotivo, variedade em acessórios pra pinturas em geral. Venha pra Casa das Tintas, aqui tem atendimento especial. Trabalhamos com toda a linha de tintas prediais, automotivas e industriais. Variedade em produtos para polimentos e muito mais. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Rua Cândido Falcão 105, telefone 3430-1770. Dando cor à sua vida. Casa das Tintas, aqui tem atendimento especial. Está na hora de transformar o seu jardim em um paraíso verde. Na Bioprest Garden temos tudo o que você precisa para dar vida e cor ao seu espaço. Gramas de qualidade superior para um tapete verde perfeito. São Carlos, Esmeralda e Zion. Todas de alta qualidade produzidas pela grameira Greengrass. Perfeitas para o clima e solo da nossa região. Nossa equipe está pronta para te ajudar e escolher as mudas certas para o seu ambiente. Oferecendo orientações sobre plantio, cuidado e manutenção. Bioprest Garden. Não vendemos apenas produtos. Oferecemos soluções. Rua Cândido Falcão, 94, fone 99710-3090. Você sofre com dores no joelho, tem artrose, lesão meniscal, ruptura ligamentar ou indicação de cirurgia videoartroscópica? No consultório do Dr. Felipe Kowaleski, especialista em ortopedia, traumatologia e cirurgia do joelho, você recebe avaliação detalhada, tratamentos modernos, inclusive para osteoporose, e um atendimento baseado em escuta, atenção e dedicação ao paciente. Agende sua consulta pelo telefone 519-8593-0448. Atendimento no Espaço Saúde, ao lado do Edifício Andradas. Dr. Felipe Kowaleski, ortopedia com cuidado e resultado. Temporada Verão Peruso 2026. Agulha ao peito bovino, 21,98 quilo no app. Coxão de dentro, peça inteira, 36,90 quilo no app. Paleta suína com osso, 12,90 quilo no app. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal, 6,98 quilo. Sobrecoxa de frango nat, 1 quilo, 9,90 no app. Batata palito, batataria ou filé de peixe, tilápia, carlinhos, 18,90. Leite Legião, 1 litro, 2,99 no app. Guaraná Charrua, 2 litros, 4,99 no app. Skol, latão, pague 10, leve 12. Nessa oferta, a unidade sai 3,99. Deba com moderação. Participe conosco no WhatsApp da Rádio Cultura. 99673-1260. Na Cultura AM 1260. O entretenimento, músicas, jornalismo, participação do ouvinte. A tarde é sua. Com Alberi Dias. Horas 36 minutos, faltando 24 minutos para as 4 da tarde. Nós estamos abrindo aqui a programação da Tarde é Sua, na Cultura de São Borja, até as 17h45. É uma tarde quente, né? Tempo aí abafado, parcialmente nublado, muitas nuvens, né? Mas também tem aí o sol, enfim, o tempo está abafado nessa quarta-feira, 33 graus, sensação de 36, 37 graus. É uma tarde bastante quente, vai se repetir hoje, amanhã. Na sexta-feira tem chuva, né? Também tem alertas aí para chuva forte, também temporais entre sexta e sábado. Depois do domingo já volta a melhorar, né? A temperatura ela tem uma leve queda entre domingo e também segunda-feira, 27, 28 graus. E toda semana que vem será de clima e de sem chuva, de clima de tempo bom para a semana que vem. Mas até o final de semana, né? Bastante calor aqui em São Borja. Estamos já na quarta-feira, meio de semana, hoje dia 14 de janeiro de 2026. Yeah. 1260 da Cultura. Obrigado pela sua carona, pessoal que dá carona para a gente aí no automóvel de aplicativo, também no interior do município, nas chamadas estradas vicinais do interior do município, caminhoneiro, motorista, né, que está acompanhando a programação no espaço anterior do colega Lutero do Carmo, na Tarde Notícias, com informações de programa especial sobre o 59º, né, 59º concurso de músicas do Carnaval 2026. Vamos trabalhar no oferecimento na programação para a Casa das Cores, Trifome Lancheria, também doutora Dara de Meira, odontóloga, Mercado da Casa, Ótica Líder, JLA Energia Solar, as notícias, né, tem mais edição de notícias para Nicola Veículos. Ainda vamos ter a participação da colega Jussi Saraiva, desde a redação da Folha de São Borja, com alguns assuntos relevantes e também os demais assuntos aqui da cidade, da região, para os ouvintes da programação. A Falada em Notícias também tem Pampa Notícias, né? A edição das 4 e das 5 da tarde também. O sertanejão clássico, o sertanejo aí, o pessoal sugerindo, deixando a sugestão musical, a partir das 4:30 da tarde. Também a partir das 5, na última hora hoje da tarde é sua, tem também o Espaço Tertúlia, né? Com a música nativista, a música do Rio Grande. E agora os atuais, vamos nos atuais, o recado na programação da Tarde aqui da Cultura, faltando 21 minutos para as 4, 33 graus a temperatura. Você fica por dentro das principais notícias da nossa região. No ar, correspondente Nicola Veículos. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada SISU 2026 iniciam no dia 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro, exclusivamente pela internet.

na João Goulart, ao lado da Confecções Tricentenário. Grafite, papelaria e xerox. Volta às aulas em até 10 vezes. Confecções Tricentenário, há mais de 25 anos produzindo o melhor para você. Deputado estadual Thiago Cadó, o deputado de São Borja apoiando o 59º concurso de músicas. Óptica Líder, 54 anos evoluindo para que você possa ver bem, hoje e sempre. A tarde é sua. A apresentação, Alberi Dias, aqui na Cultura. São 12 minutos para as 4 da tarde, ou seja, 15:48, né? 15:48, trazendo a música, a informação, numa tarde quente aqui em São Borja, 33 graus. Podemos esquecer dos nossos ouvintes aí, especiais, né, na área da construção civil, na área da mecânica, as costureiras, né, também no seu ateliê de costura, o pessoal do interior do município também, radinho aí no galpão, também na sombra, daqui a pouco preparando aquele suco mais gelado, né, enfim. É, o lanche da tarde, do final da tarde, aquele chimarrão também que não pode faltar, o pessoal que tem o hábito do chimarrão, né? Nosso obrigado também pela audiência e sintonia, os nossos ouvintes da Vicentino, Zé Ernesto Dornelles, zona pro seu Ayrton, obrigado pela audiência e sintonia também na programação, na 1260. Ontem esteve fazendo a visita aqui na programação, né? Nesse horário, um pouquinho além, depois das 4, esse colega aqui de rádio, Alcides Machado, trazendo informações sobre a lancheria Trifome. A partir de ontem, né, com um novo cardápio, agora o atendimento sempre às segundas-feiras também, antes era de terça a domingo, agora é de segunda a segunda. Segunda-feira das 18 até as 23 horas, valendo também para hoje, amanhã, também na sexta-feira, né? E no sábado e domingo das 19 às 23. E a partir de agora também, novas opções em pastéis, iguais da antiga pastelaria Pastelo. Também vai ter adicionais de molho no X e pastéis, e além também da famosa porção de pastelzinhos sortidos. E também no cardápio, agora também, além dessas novidades, também tem porção, a cesta de salgados aqui, né? Serve até 3 pessoas, mas o pessoal não quer comer um lanche maior, né? Quer comer uma porção ali com os amigos, degustar uma bebida gelada, uma cerveja, um refrigerante. Também tem cesta de salgados, que tem aí, inclui travesseiro de presunto e queijo, bolinha de calabresa, gota de cheddar, coxinha, risoles de carne, risoles de frango, enroladinho de salsicha, entre outros, então. E, além disso, também, né, bebidas, né, você confere aqui na Lancheria Trifome, pertinho da Rádio Cultura, na Coronel Lago, 2370. E pastéis de pizza portuguesa, de frango, pastel de carne tradicional, calabresa, o pastel Trifome, pastel tudo também, né, e o pastel doce de bombom, não pode faltar aí no final, né, para fechar aí, portanto, com, podemos dizer assim, a sobremesa, né, o pastel doce também, que é bastante requisitado. E X, olha que a gente estava observando aqui, tem qualidade de X, tem cerca de 6, 7, 8, 8 ou 9 qualidade de X. Tem o cachorro-quente também, o cachorro-quente duplo, na Lancheria Trifone, portanto, que está com a gente na programação da Cultura. Agora, de segunda a segunda, né, o atendimento da Lancheria Trifone. Repetindo aqui o endereço, na Coronel Lago 2370, meia quadra da Panvel, da General Marques e também aqui da Rádio Cultura. Também tem o teleentrega 999-73-5820, 99-73-5820. E no bairro Piraí, na programação da 1260, tem a Ferragem Fronteira, na Cabo Pedroso 515, também tem a filial, né, que é a Casa das Cores. Casa das Cores tem a linha de tintas prediais, acrílica e esmaltes, as melhores marcas do mercado. Também contamos com material elétrico e hidráulico, ferramentas para você conferir na Engenheiro Manuel dos Fagundes 1404. Engenheiro Manuel dos Fagundes 1404, pertinho ali da Prêmio Veículos e também da Barraca Missões. Casa das Cores, a vida pede cor. Além também das tintas aqui tradicionais, né, acrílica, esmalte, entre outras, também você encontra uma linha de ferragens, ferramentas na Casa das Cores. E abre cedinho, horário diferencial, desde as 7 da manhã até as 19 horas, não fecha ao meio-dia. Casa das Cores, fone 3431-5949, telefone, também o WhatsApp. Programação para JLA Energia Solar, economia real no seu bolso. JLA Energia Solar, localizado na esquina da Pracinha da Lagoa, rua João Manuel com a Coronel Lago. Fone WhatsApp 99730-2223. Na rua João Manuel 2669, né? Atendimento a partir das 9 da manhã, a partir de segunda até sexta-feira, JLA Energia Solar, na programação aqui da 1260. Faltando 7 minutos para as 4, o ouvinte também participa. Nosso boa tarde para Maricela, toda mulheres aí na audiência com o radinho ligado, né, Maricela? Boa tarde, na Tristão de Araújo Nóbrega. Nossos ouvintes aí na Parício Mariense, a Dona Maria, né? Dona Maria Santos, boa tarde, estou na escuta. Rodou a música para mim, obrigado, Os Atuais. Tá certo, ó. Gosta da música dos Atuais, né, Dona Maria? Na Parício Sampaio, nosso muito obrigado pela audiência. Também, Dona Maurília, boa tarde, seu Alberi. Estou na audiência, visitei o Trifome, é ótimo, parabéns, ao Alcides Machado, uma ótima tarde para o senhor. Tá certo, então ontem a Dona Maurília tinha prometido ao Alcides, né, fazer uma visita, então fez a visita e achou ótimo aí os pastéis e também os lanches aqui pertinho da emissora. Aqui, tem um ouvinte aqui, boa tarde, no caso... uma pessoa que estaria em São Paulo, né? Ela quer um contato aqui, gostaria de saber como faço para localizar uma pessoa que estaria no Rio de Janeiro e fiquei sabendo que estava doente. A última vez me falaram que estaria em São Paulo. Vamos tentar aqui enviar o contato, né? Aliás, a mensagem para o ouvinte, né? Se ele é daqui de São Borja, se familiar ou não, se é amigo ou familiar aqui de São Borja. Daqui em Santos a gente vai estar... destacando mais essa ouvinte aqui que tem o celular, aliás, o WhatsApp, né? Não é a região aqui de São Borja, acho que é a região mais da Serra ou da Grande Porto Alegre. 5 minutos faltando para as 4 da tarde. Chega aí Marília Mendonça. De fato.